cruz então caí e recebi perdão. Cristo por mim sofrendo, lá na cruz morrendo, minha alma salvou e meus grilhões já quebrou. Aleluia, Cristo por mim sofrendo, lá na cruz morrendo. Escuta a voz do Salvador que chama a ti pra luz. Confessa-te um pecador e vem ao bom Jesus, que te dará real poder, o gozo e paz. E quando tudo perecer,